Eu vi o regato chorando quando tu foste banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. O nosso mundo musical está de luto, pois nós perdemos a grande cantora Carmen Costa. Ela começou como cozinheira e como empregada doméstica do rei da voz Francisco Alves. Um dia, em um jantar oferecido pelo Chico Alves, a Carmen Miranda, esta, a ouviu cantando na cozinha, fazendo aqueles quitutes gostosos. E a Carmen Miranda indagou do Chico Alves, o rei da voz, o Francisco Alves, quem é a cantora que está na cozinha. E o Chico Viola, modestamente e humildemente, respondeu: a minha empregada doméstica. A Carmen Miranda não se conteve, levantou-se, foi à cozinha e pediu para a Carmen Costa que viesse à sala de jantar. E ela se dirigiu humildemente à sala de jantar e lá começou a cantar com Carmen Miranda. E se tornou posteriormente, após passar pelos calouros em desfile do Ari Barroso, uma das maiores cantoras da era de ouro do rádio. Vamos reativar a nossa memória. Vamos prestar esta homenagem póstuma a Carmen Costa, com estas gravações maravilhosas que vão ser desfiladas em um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Carmen Costa com Colé. Eles cantam do Mirabeau, a composição carnavalesca Cachaça, grande sucesso do trio momístico em nosso país. Carmen Costa também desfila e defende do Henricão um dos seus grandes sucessos, que é esta composição com este título, Só Vendo Que Beleza. Ainda nesta homenagem póstuma a Carmen Costa, recentemente falecida, nós temos talvez o seu maior sucesso, a sua primeira gravação. Ela fez esta gravação na RCA Victor e teve que pagar para que Mr. Evans pudesse efetuar esta gravação no selo do Cachorrinho, no selo da RCA Victor. Carmen Costa pagando e cantando do Henricão, que fez a adaptação, pois a música é mexicana e é mundialmente conhecida. Cielito Lindo, que recebeu em português este título. Está chegando a hora. Esta é a nossa homenagem póstuma a Carmen Costa. Passa pra dentro, vagabundo. Tá todo dia de cara cheia. É a danada da cachaça. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça nasce do alambique e água vem do ribeirão. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça nasce do alambique e água vem do ribeirão. Pode me faltar tudo na vida: arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais, não faz falta, não. Pode me faltar o amor, isto até acho graça. Só não quero que me falte o que é, meu bem? A gostosa da cachaça. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça nasce do alambique e água vem do ribeirão. Pode me faltar tudo na vida: arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais, não faz falta, não. Pode me faltar o amor, isto até acho graça. Só não quero que me falte que é, meu bem? A danada da cachaça. Cachaça não é água, não. Cachaça nasce do ar.

É, você está em sintonia com a Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, ouvindo, curtindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP M, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Cartinha que vem de Pirituba, cidade de São Paulo, a nossa capital do estado, Pirituba, um bairro acolhedor que nós temos lá, o nosso gentil ouvinte, senhor Éder Rodrigues da Silva. E ele reside na rua Augusto Andrade, Pirituba. Ele nos envia uma simpática carta, ele faz aqui alusão a Louis Armstrong e também a Pixinguinha, dizendo que ambos eram musicistas, ambos viveram na mesma época, ambos eram talentosos, ambos eram negros e ambos curtiram o sucesso merecido. De fato, existe grande semelhança com Louis Armstrong e Pixinguinha, pois estes músicos estão na história da melodia mundial. E ele ainda faz um pedido, gostaria de ouvir com Carlos Galhardo uma composição que infelizmente nós não temos em nossa discoteca, mas nós vamos fazer com que ele reative a sua memória, em versão do Espírito Santo, conjunto Farroupilha, arranjo Sidney Moraes para o conjunto Farroupilha, a composição Papai Walt Disney, e ainda para ele, adaptação do Paulo Tapajós, que fazia parte do trio Melodia e era diretor da Rádio Nacional do Rio. Paulo Tapajós assinando, Jorge Goulart em arranjo, Radamés em atole, cantando para ele de Pirituba, nosso gentil ouvinte, que está em nossa sintonia com a Rede USP de São Paulo, senhor Éder Rodrigues da Silva, a composição Dominó. Ficarás sempre em nosso coração.